começar, minha produção! Bora começar, Thiago Sampaio, a gravar ao vivo no Taon! Búfalo do Marajó! Em oferecimento de ECA Promoções e Eventos! Joel do Gelo, rei do gelo da TF! R.A. Boutique, as marcas do Ken Golden! O Negão chega no Tauá! Atenção, seguidores do animal! Atenção, seguidores do animal! Atenção, seguidores do animal! O grande momento chegou! O momento que todos estavam esperando é agora! Prepare-se e segure-se quem puder. A pressão vai começar. A pressão vai começar. Vai começar! Te prepara, bicho brabo, que o teu domador chegou. Vem pra cima, DJ Cowboy Rafael Cassiano. Joga a mãozinha pra cima, quem vai doidar com o animal? Quem é do Paysandu pode botar o bracinho pra cima. Quem é do Remo bota pra cima também. Colocando pressão na galera! Bora, Bruno Lima, gravações! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E gira esse lacinho, vai girando esse lacinho. E gira esse lacinho, vai girando esse lacinho. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Bora, Frank, tá aqui, se chama meu parceiro. Explode o bagulho. Aquecimento, vai. É o vivaço na fanpage do animal. Senta aqui. Já pressionando tudo e mais um pouco no animal. Alô, DJ Rafael Cassiano, manda ver. Aquecimento, vai. Eita porra, caralho, novinha, filha da puta. Aquecimento, vai. Primeira vez. Hey, hey, hey. O Dieguinho da Al-Qaeda. Hoje no setor é muita onda, né, meu irmão? Primeira vez. Say hey, hey, hey. DJ Pedrinho Mega, o top do dão das produções de... Sincero, já aqui com a gente. Vai, vai, vai. Apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga, sente, apaga, E quem é do Tauá pode botar um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá curtindo o nosso negão pode botar um bracinho pra cima também. Daqui a pouquinho tem o DJ Fábio, tem Rione, tem Punk. É o aquecimento. É tudo ao vivo. Sai, sai, papapum. Sai, sai, sai da papapum, papapum, papapum, papapum, papapum, papapum, papapum, papapum. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Bora, Rodrigo da Sarrada. Tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu. Esse sarradinha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Ela ficou safada, ficou cachorro. É o 160, o Carlito do Neo Anderson, do Marcinho, vinha 100% curtição. Porra que ela virou moleca do não. DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo. Caralho, vai. Bota, bota, bota, bota aqui. Olha os coloridos com a gente detonando. Ela não vem, ela é muito louca. Ela não fica só de beijo na boca. Ela vai pro baile de favela. Vai sentar pros amigos na boca. Vai sentar pros amigos na boca. Vai sentar, sentar, sentar, sentar, sentar pros amigos na boca. Vai sentar pros amigos na boca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai começar, meu animal! Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Joga tudo no escurinho, minha produção! Vai subir. Pode botar Bruno Lima no escurinho que o bagulho vai doidar! Rafael Cassiano. Vai subir. Vai subir. Vai subir. O Frank Taxista dá valor na pressão. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai subir. Vai. Tá pegando fogo. É muita onda esse animal. Onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que. Aonde? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro. Dieguinho! Mais pólvora! Hoje não! Safadão, ele é a sua esposa, Franci. O amigo Adriano, Rafael, tá todo mundo curtindo. Obrigado com muito carinho, Vandel, Parrudo também lá do Clube do Remo. E não para não, novinha. Vai descendo a danadinha. E não para não, novinha. É muita onda. Mas ela quer o seu envolvendo, ela quer dar pra batido. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. DJ Lohan que tá tocando. As diretoras do bloco da é da calçada, um abraço pra vocês aí. Tá todo mundo já no búfalo. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57 de xoxota nossa tropa. Vai joga, joga, joga, vai joga, joga. Meu amigo do Geivaldo, Sozão Premia. Esse tem moral, meu irmão. Bora, Val! Vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Bora, Val, bora, Val, bora, Val. Tatuagem cicatriz, massagem na cadeia. Tatuagem cicatriz, massagem na cadeia. Ao vivo na fanpage do nosso animal. Bora, Romário Freitas, alô, Thiago Santos. Hoje eu vou para na garola. Hoje eu vou para na garola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele... Brita que assiste, a sua esposa Tainá do Ladinho. Rodrigo da Sarrada, tá ele da Sarrada também. E aí, Laila? Vem de dereca, vem de dereca, vem de dereca, vem, vem de dereca, vem de dereca, vem de dereca. DJ Lohan que tá tocando. Aquecimento, vai! Rafael Cassiano vai botando pra cima. Aí, Rafael Cassiano! Pra cima desse búfalo! É pra cima! Coloridos aí com a gente. As de Colares do Croco. Um abraço pra vocês do Cassiano. Valeu, meus coloridos! Menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Mas não vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Pra se ligar. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Que é uma moto, só tenho de colé. Tô bolado com a novinha, você sabe como é. Que a novinha que é um carro e só tenho de colé. Tô comendo de colé, comendo de colé. Colé é muito bom. Colé é muito bom. Tô comendo de colé, comendo de colé. Colé é muito bom. De colé é muito bom. Tava com ela pensando em você. E aqui contigo eu tô pensando nela. Não venha com papo de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai sentando sem compromisso. Rafael Cassiano não quer nada contigo. Essa é a produção da venda, Providência Água na House Mix com máxima urgência aí. Vamos lá! É, vai sentando sem compromisso. Rafael Cassiano não quer nada contigo. Não vem dando de maluca não. É só um pé de rala, mozão. E rala, mozão. E rala, mozão. E rala, mozão. E rala, mozão. passeando o toque, ela vem sentando pro pai, ela vem sentando pro pai, ela vem sentando pro pai, ela vem sentando pro pai, ela vem sentando pro pai. Parado no bailão, no bailão, ela com o povo. Aquecimento, vai! Eu, parado no bailão, no bailão, ela com popozão. Esse Frank tá aqui, deixa muita ronda, eu vou te contar, meu irmão. Com popozão no chão, com popozão no chão. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Bora, Frank! Não sou DJ, sou carregador de aparelho. Vamos lá, DJ Sander! Mulher, sei que você quer dar com vergonha de dizer. Mulher, sei que você quer dar com vergonha de dizer. Meu motor, Diego! É o Betão, sou... Falou. Os coloridos com a gente na área. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou. Alô, DJ Rafael Cassiano. Rafael Cassiano, um DJ de nome e sobrenome. Começando. Calor aumentou, aumentou, aumentou, aumentou, aumentou, aumentou. Bora, Bruno Lima! O calor aumentou. Passar os passadeiros de Cachanhal aqui na área. Valeu! Me fez chorar, agora vai pagar. Gessinho Prime e a primeiríssima dama, a Sabrina! O que me fez chorar? Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Cassiana desguiado, toque faz o caqueado. Cassiana desguiado, toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no... Aonde, Sarradinha? Desapareceu. Eu tô no negão, eu tô no negão, eu... Passagem, Luluzinho! Agora tu vai saber qual é a onda do momento. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. É chifrada, é chifrada. É muita chifrada. É chifrada. Chifrada. É chifrada. É chifrada. Chifrada. É chifrada. Chifrada. É chifrada. É chifrada. É chifrada do negão. Do negão. Do negão. chega junto aí, moleque doido! Júnior Santorini. A festa começou e já tá na pressão. Com Punk e Rione aqui na revolução. Não quero nem saber, eu vou amanhecer com Fábio e Darlan, pois o rock vai ferver. A festa tá no clima, todo mundo tá dançando. Quem tá mixando é o Rafael Cassiano. A festa tá no clima e todo mundo tá dançando. Clarissa e G3 é o Búfalo Inovando. Bora, Val! Agora tu vai saber qual é a onda do momento. Agora tu vai saber qual é a onda do momento. É chifrada, é chifrada, é chifrada do negão. Do negão. Do negão. Show! Número 24 pra mim, meu irmão. Do negão. Do negão. Vou segurar aqui nesse bastidão, até porque eu tô com carinho aqui que tem um público muito grande, muito imenso da região, meu amigo do Geival, do Sultão Premier, o cara que eu tive o prazer de ver tocar, foi em Sony com o Premier no Maracanã do Samba, eu era desse tamaninho aqui, Stack Show. Geival, como é que tá, meu irmão? Tá tudo beleza? Tudo beleza, tudo bacana, tudo gostoso, bacana, estamos aqui no Espaço Premier, a Revolução Búfalo do Barajó. Égua, Rafael Cassiano, lembrou desse tempo, moleque? Passou tempo, faz tempo que toquei lá em Sony no Maracanã do Samba, moleque. O Josias me falou a mesma coisa também. Acho bacana assim. Muito prazer! E agora ver esses caras retornando, comandando a região, pode crer, aqui no Búfalo do Barajó. Um abraço, meu amigo! Vamos dar nossos amigos aqui, nossas equipes aqui, ó. Pessoal do 25, pessoal do 29, pessoal ali do Barcelona com a gente. Pessoal com a gente também, ó. Um grande abraço, meu amigo Ted Bressão. Olha, meu amigo Marley, meu amigo Catatão! E aí, Val? Com a gente também, meu amigo Rony, com a gente, abraço você, Anderson do Passinho. Galera, com a gente, um grande abraço. Família Humildade da área também com a gente. Hoje aqui no Búfalo. Bora parar de falar, bora beber, que o negócio hoje é bagulho doido. Com ele, Rafael Cassiano. Conhece, meu irmão. Aquele velho uísque em falsificado de 30 contos. Bora, Val. Conhece. Encerradinha. Aquele velho uísque em falsificado de 30 contos. Santorini. Conhece. Só na manha, Frank, sem alterar, meu irmão. Senta pro chefinho. Senta. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? E Cassiano, você tá tocando bem. Eita novinha, tu tá rebolando. Toda bandida gosta de pressão. DJ Rafael Cassiano, solta o batidão. Quero ver quem tá de rock botando pra endoidar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Aqui o rock não para. Winash Luzinha! A diretoria é o Lajinho, apresentado com o Serrado e com o Frank. A festa começou, não quero saber de nada. Com o Frank Taxista e o Rodrigo da Sarrada. Com o Fred Martins, as novinhas vem que vem. Com o Júnior, o Beio de Lona nota 100. Com o Ed das Bikes, o bicho vai pegar. Rafael Cassiano, botando pra endoidar. Com a diretoria, o rock não vai parar. Aqui o rock não para, ele só muda de lugar. Aqui o rock não para, meu irmão. Com a diretoria não tem fronteira, tem todo mundo invadindo, tem dessa. Avisa todo mundo que o Badala tá de volta. Pras malandras, pras gostosas, os parceiros. Na maciota, Rafael Cassiano, toque elas em fina. A gente soca na gostosa. Soca. Bora pra cima! Os coloridos do Croco, lá de Colares, aqui na área. Um abraço aí pra vocês, obrigado! Rodrigo da Sarrada. Obrigado com muito carinho. O Frank da Quincy, Daiane também. A Tainá e a Laila da TF. A prefeita Laila Saconé. Preciso te encontrar pra te falar. Daqui a pouquinho eu tenho um 10 pra comandar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Cheguei num setor hoje, né, meu irmão? Assim na luz me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Olha bem pra mim, amor. Oh, oh. Não deixa eu ficar como estou. Oh, oh. Sofrendo com a minha dor. Pelo teu amor. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Com a minha dor. Oh, oh. Oh, oh. Everton Prime! Oh, um abraço pra você com muito carinho também que tá aqui com a gente. Alô, Everton! Tamo junto, meu parceiro! Diane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O Cassiano é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É no solinho que a galera dá valor. Thiago, o professor Antônio, o Matheus, o Vandrei, o Ricardo, o empresário lá do Palio Fantasma também. Tá todo mundo na área e o Cassiano vai detonando pra galera. Vai começar. Abre espaço que vai começar o negócio. Vai começar a sarradinha. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra. Explode o bagulho. Meu coração, esse pra todos não quero mais. Não servia pra você, que de mão dadas não ia andar. Agora veja só, o jogo virou. Meu amigo Charlison, o cara da chave, e comanda as festas. Um abraço pra você, obrigado com muito carinho. Valeu, Charlison, o Aquelso, o Samuel, meu amigo Edivão, Motina, Selena, Júlia, toda a equipe Brisa no Furo, a todo mundo. Agora bora, Cris! Agora vai sofrer na minha mão. Provar do crau. Meu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu de doida! E doida! chifrada no teu ar. Chifrada. A situação é difícil. Boa dentro do peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Meu amigo Rai, representando a família Barbosa aqui com a gente, alô Rai! Um abraço pra você, moleque doido! Apaixonado por você, me explicar ao coração e tu te vais. Daqui a pouquinho, o Alabado do Maranhão, Bruno Lima, gravações. Que senti, do Mil Caribe Show, por Falou Moro Sonho, DJ Agatha! Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração. Meu amigo Lourinho, olha o Clezinho, Júlio Vidal da GB Doce. G-Doce, um abraço pra vocês aí também. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Rafael Cassiano é quem vai tocar. No Búfalo do Marajó você vai se amarrar. Joga no escurinho, Mina Produção! É muita onda esse animal! Meu armamento é feito de acordo com meu gosto musical. Metal. E pesado. Everybody's going to the party, have a real good. E doida tudo. Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida. Agitação. Filho amado, aquele pressão já no sistema. Valeu. Parabéns, valeu Juninho, aniversário do Juninho. Ele falou, Rafael Cassiano, eu só vou sair quando tocar a última desse negão, meu irmão. Libera o 10 pra mim aí, papai. Libera 24, que meu parceiro F10 tá no meio do povão da galera. E aí, 10? Como é que tá? Tá tudo beleza? E aí, Cassiano? Maravilha, bom demais estarmos hoje aqui em Santo Antônio do Tauá, realmente, na abertura do carnaval. E a gente, claro, já que hoje no Espaço Premier, recebendo os nossos amigos particulares, que, claro, galera que veio lá de Velho do Pará, rompendo fronteiras, sem dúvida alguma, nosso parceiro Frank, a primeira dama, o Rodrigo, seu grande amor, a Lourinha tá aqui com a gente, o Motora Diego veio hoje, o nosso grande amigo Hugo, da grande família, tá por ali, o meu grande amigo Tafaré, um abraço pra você também, enfim, DJ Té de Pressão, DJ Val, a galera que está por ali, lá da equipe 100% condição, enfim, as equipes dos fã-clubes, chegando com a gente, viu, Cassiano? É só o começo, tem muita coisa pra rolar ainda hoje! Tem muita coisa pra rolar, DJ Fábio! É agitação! Pensando, bota o bracinho pra cima. A torcida do Remo faz barulho. E quem é flamenguista, solta a voz. Sasaki Sound. Agitação. Motor Diego, um abraço pra você com muito carinho, motor oficial aqui da Revolução. Obrigado, Diego! E na diretoria! Quem deixou me olhar assim? É da show! Tio, tu sabe, né, meu irmão? Não pude evitar, tirou meu ar. Pressão total. Olha, Julie! E a Selena de Guaraci, da Vila Sorriso! Tá todo mundo representando no animal! Meu amigo DJ Valdo, Suzão Premier, você vai na guarda do Rafael Cassiano. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Vem pro Tauá, vem. Tu já sabe qual é. Esse negão é muita onda. Verdadeiro puto. Abre o Sansão, Alexandre, Patrícia, 100% Tauá, 100% Búfalo. Que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta. Bate o seguidor do Barão Vermelho na área. Ai, droga. Oi? Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta. Olha a Sandrinha, como tu estás, hein, Sandrinha? Ai, droga. Vou mandar cinto, ó. Vai, Sandrinha. Senta, senta, não se apega. Essa Sandrinha, quando chega nesse animal, é muita onda, meu irmão. Tá doido? Abre o 100% do Búfalo. Vai, Sarradinha. Popozão no chão. Quem tá solteiro vai botando o bracinho lá em cima. Popozão no chão. No chão, no chão, no chão. Para frente. No chão, a mulher que não descer não tem disposição. Vai. No chão, no chão, no chão. No chão, a mulher que não descer não tem disposição. O Casino, William, Cristiano, Joel, os moleques da Baixada, do Icuí, a todo mundo, o Búfalo do Marajó. Hoje ela tá levinha, a novinha tá sozinha, representando por cima, abre e fecha a xerequinha. Hoje ela tá levinha, a novinha tá sozinha, representando por cima, abre e fecha a xerequinha. Na onda do Black Lança, hoje ela tá loucona, DJ Wendel CZR, que te deixa solta agora. É na pica que ela monta, com a xereca foda, é na pica que ela monta. Vai! Com a xereca foda, é na pica que ela monta. Com a xereca foda, é na pica que ela monta. Bora, meu negão! E o animal vai começando as emoções do Tauá. Daqui a pouquinho deu o DJ Fábio pra comandar. Enquanto isso, o Cassiano vai aquecendo tudo. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Vai! Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Mas quem é sincero, quem nunca pulou a cerca, bota um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão, assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de ver. Raquel, sua Edivan, Samuel, de 2017, vão estar em Santa Catarina, vai ser muito legal. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te dá essa proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Deixa no solinho, deixa, deixa no solinho, deixa, deixa no solinho. Aí eu pergunto o seguinte pra galera, meu irmão: quem é do Paysandu, manda um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem acha que no Parazão vai dar Paissandu, faz barulho! Quem é do Clube do Remo, bota um bracinho lá em cima! A torcida do Remo, faz barulho! Cheiro de perfume bom, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa, tu tá na gaiola. Para malandra jogando, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, tu tá na gaiola. Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com pressão. Tô danadinha, tu se amora, pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Vai! Cai de boca que tá muito bom. Rechão. Cai de boca que tá muito bom. Rechão. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho. Vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. É preparando aí, Fabinho! Cai de boca que tá muito bom. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.